Aí, eu vim pra confundir os inteligentes. Tu, sou louco. Louco. Louco. Louco. Louco. Pra quem pensava, terno e gravata, hoje você vê os crentes andando de calçada. É um ídolo louco que veio pra confundir DJ nos toca disco e o profeta MC. Ser internado, jogado numa cela ou no hospital, sou louco, mas não preciso tomar cardenal. As minhas atingam de confundir várias mentes, se pregar na praça e ser tirado de demente. Não importa, siga em frente, sou louco, sou crente. Se é pra confundir, então vem os inteligentes. Eu vim pra confundir os inteligentes. O som que contagia sua mente. Aqui somos latinos conscientes. Sou louco por Jesus, vamos em frente. Eu vim pra confundir os inteligentes. O som que contagia sua mente. Aqui somos latinos conscientes. Sou louco por Jesus, vamos em frente. Tipo, isso aí que não para. Quem crê na joia rara, que acredita no que ele fez e o que ele fará. Eu tenho outra mente, penso de outro jeito. Os caras não entendem, a gente pensa que é defeito. Porque são outras regras, outras prioridades. Somos renascidos na palavra da verdade. Temos outros conceitos do que é ser feliz. Felicidade é viver segundo o que ele diz. Não tente medicar, pois não há cura. Quem aceitou a Cristo já provou da água pura. E não aceita mais a lama que esse mundo oferece. Quem já foi até o santo do santo, não te esquece. Até que é normal que quem vê, nem sempre entenda. Até que entregue a vida pra ele, e se arrependa. Eu também fui assim, mas pela graça infinita. E aquele que me alcançou, alcança a sua vida. O que pra confundir os inteligentes. O som que contagia a sua mente. Aqui somos latinos conscientes. Sou louco por Jesus, vamos em frente. Eu vim pra confundir os inteligentes. O som que contagia a sua mente. Aqui somos latinos conscientes. Sou louco por Jesus, vamos em frente. Eu vim pra confundir quem pensa que sabe tudo. Resgatado do mundo, soldado de espada e escudo. Responsa absoluta, pode que meu tuta. Chamou, chapou, e quando olha aqui. Morou. Eu vou rimando porque quero seu bem. Sou louco mesmo que desacredite, então vem. Faz o teste, prova daquilo que provei. O sangue do rei traz alívio, cura tem. Ei, meu nome é Duíde, então toque agora. Será que você ri por fora, mas por dentro chora? Ah, ah, ah. Meu nome é Duíde, então toque agora. Já fui assim, mas Jesus mudou a minha história. Mas antes de mudar foi embaçado. Vivia pelos cantos jogado até que pensei. Só fiquei acomodado com aquilo que eu tinha feito de errado. Só fiz pelo fato de ter abatado com os outros falar sobre poder provado. E isso acontece muito por aqui. Quando estão fazendo papel de pioneiro pela cabeça dos outros. Mesmo com a vida amarrada, esperando que disseram que não sou povo. Que toca aberta piada, barulho dos outros. Então se quiser pode me chamar de louco. Fanático, ainda é pouco. Eu vim pra burro.